나 이제 애리송 최고 브라파세 우쇼메 미코 키소 보메 베이더사 아노베라 최고 보며 파쇼나 da emoção. Só vamos ficar juntos se você terminar logo com ela. Eu sinto sua falta. Ser sua amante não dá. DJ Ellison chegou pra fazer o show, me conquistou. Vou beber e dançar, a nova era chegou. Vou me apaixonar com você.